Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. De vez em quando fechamos para balanço, mas a ação é necessária para os lutos que precisam ser vividos, para as perdas que precisam ser curadas, pela ressignificação necessária de determinada pessoa que deixou de ter aquele título de amor em nossas vidas. Para alguns o processo é mais demorado que para outros, pois pode envolver alguns dramas pessoais, crenças e traumas do passado que seguram o seguir em frente. Mas estar em manutenção é importante para continuar sendo inteiro em todas as relações. É importante porque quando esse processo não é vivido, é exatamente como no luto. Você acaba projetando em outro ser todas as experiências não superadas anteriormente. E então, sofrimentos semelhantes passam a acontecer e bater em sua porta como que se implorassem para serem olhadas com carinho. Em outras palavras, para que fossem tratadas de outra forma. A vida é assim. Os problemas tendem a se repetir à medida em que não são aprendidas as lições. É importante tirar alguns momentos para meditar, respirar profundamente, olhar para dentro de si, para se reconectar com sua essência. Muitas vezes a fusão com o outro pode ser grande, por isso essa introspecção é tão necessária. E da mesma forma que no luto, o sofrimento é proporcional ao tamanho do vínculo, ocorre o mesmo com as perdas. E por isso é muito necessária essa vivência como medida de superação e ao mesmo tempo profilaxia de outras intercorrências emocionais. Tudo que reprimimos, tendemos a somatizar, seja fisicamente ou psiquicamente. E cedo ou tarde, o mal-estar chega e teremos que lidar com ele. Então, por que não prevenir enquanto houver tempo? Não guarde suas dores, não camufle suas perdas. Ninguém é obrigado a fingir ser o que não é, ou a fingir que está tudo bem. Retire-se quando necessário. E se deu o direito de sentir com autenticidade. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.